Isso, Salvador, boa tarde. Gol no 885. Baixada e travado. Estamos passando Índia Serra. Gol no 885, tráfego avistado. Livre pouso, pistola 0, vento 0 graus, 0 na faixa. Livre pouso, gol no 885. Oi, Salvador, muito boa tarde. O 41 no Mundo Meia na final, baixado travado visual. Gente, o 41 no Meia da Azul, continua a aproximação, guardando pista livre. Mundo Meia. Oito oito cinco, solo do no meio, livre à direita, chama solo 21 decimal 1. 121 decimal 1, o gol 1885. 41 no meia, vento 180 graus, 089, pouso autorizado, pista 0. Pouso na pista 1-0, o 41 no meia. Salvador, gol 9037, pronto, pode esperar. Gol 9037, Lima tem cabeceira 90. A Lima tem o 9037, cabeceira 90. Fazer o 4196, fala zona 8, chama a fala 2191. 211, obrigado. E pronto, gol 9031. Gol 9037, forma aqui em coordenação com o controle. Mantém, vai subir, decolar restrito ao nível 070 até 15 milhas. Decolagem autorizada, pista 90, vento 160 graus, 079. Estão autorizada a colagem da 1-0, restrito 7 mil por 15 milhas, gol 9027. Decolado 21, controle 119 decimal 8. 198 graus. Chanel 63 no 5. Chanel 63 no 5, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera. Chanel 63 no 5, 5 ações de NL, eu colar de imediato. Chanel 63 no 5. Autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 079. Livre a linha de decolar, 10, 63, 15, fechado. Oi, Salvador, é o Trip 5626, na final, avistando. 5626, continua pressionando, está aguardando a autorização de pouso. Aguardando o livre pouso, Trip 5626. Trip 5626, cheque o trem, livre pouso, pistão 0, vento no 50 graus, 089. Fechado e travado, livre pouso para o Trip 5626. Chanel 63 no 5, decolar 227. Desconsidere a restrição do nível 070, chama controle 119.8. Ok, vai manter a restrição, controle 109.8. Poxa, né, 6395, desconsidere a restrição. Ah, desconsidere a restrição, vai chamar o controle 6395. Chanel 6326. Chanel 6326, continua com a estimação, suporte externo, tem de pouco baixar o trabalho. Doutora, 6326. Achou, checou, passou o externo, chanel 6326. Continua a aproximação, aguardando pista livre, chanel 6326. Aguardando, 6326. Trip 5626, solo 28, livre à direita, chama solo 2021. Confirme o. Pegou solo 21? 21, 21, boa. Chanel 6326, livre pouso, pistão no 0, o vento 160 graus, 07 nós. E até 2000 livre pouso, não, não é certo? 6326, solo 31, leva à direita, estamos solo 21, deixa mal. Solo 21, boa. Salvador, meu guardião, muito boa tarde, Altan 3193, no ponto de espera da 190, pronto. Altan 3193, autorizado a alinhar, ridicular, pista 90, vento no 50 graus, 069. Autorizado a alinhar, decolar a 90, Altan 3193. Altan 3193, recolado os 34, sistema controle 119.8. 319.8, bom trabalho, Altan 3193. Soto Tower, good afternoon, mission 6142, and hold short, runway 10. Ocean 6142, clear to line up and take off, runway 10, wind 180 degrees, 06 knots. It's clear, line up and take off, Ocean 6142. Ocean 6142, airborne at 42, contact Salvador approach frequency 119.8. Medical Salvador report to control 198, Ocean 6142, ciao. Torre Salvador. Muito boa tarde. Vai alinhando na final da 1-0. Vai reportar baixada de trabalho. Afirmativo, Whisky Sierra X-Ray. Informe baixada de trabalho. Vento no 50 graus, 5 nós. X-Ray. Whisky Sierra X-Ray, check 3 pouso. Baixou e travou. Pouso autorizado, Whisky Sierra X-Ray, vento 150 graus, 5 nós. Tá com o pouso autorizado, Whisky Sierra X-Ray. X-Ray, solo, 49, livra direita, chama solo, 121, decimal 1, fuja de direita, confirme o tempo mais de pátio. 1. Tem tempo mais de pátio, Whisky Sierra X-Ray. Confirmar, por gentileza, para qual pátio que está se destinando. Chame solo, 1-2-1. Lima, Bravo Lima, Universal, chama ponto pronto para o táxi. Autorizado táxi até a interseção, foto para ingresso, Lima, Bravo Lima. Torre de Salvador, gol no 966. Gol no 966, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pista 90, vento no 30 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, gol no 966. Lima Bravo Lima, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no site. Salvador, boa tarde, gol 9097. Gol 9097, continua a aproximação, vou olhar na pista livre. Vai na pista livre, 097. Esqueci a X-Ray, mantenha Quebec. Negativo. Você vai, quando a autoridade já ingressa na pista e vai ter que sair a pista, é a primeira esquerda. O 966, solo aos 56, chame só 121 decimal 1. 211, hein? Negativo, 121 decimal 1. Esqueci a X-Ray, autorizado a ingressar na pista, vai taxiar via pista e liberar na primeira esquerda, para o pátio 4. Estimativo. Gol 097, livre pouso, pista 90, vento 140 graus, 069. Livre pouso 90, gol 097. Que se é X-Ray, vai precisar de apoio de viatura no pátio 4? Ok, ciente, 6 pessoas. Lima, Bravo Lima, decolagem autorizada, o vento 150 graus, 05 mais. 1097, solo 58, livre à direita, chama a sola 21, direita 21, 097. Bravo Lima, decolagem 59, controle 119, decimal 8. Controle 08, boa. A 3154 na escuta da torre? Torre Salvador, bom dia, tá 3, boa tarde, tá 3154, final baixado, travado. Tá 3154, cheque o trem livre, pouso 590, vento 130 graus, 059. Tem baixado, travado, livre, pouso 590. Confirma o evento? 130 graus 059. Tem 3154, solo 03, livre à direita, chama solo 21, decimal 1. 21, 3154. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu. Que o Sierra Lima passou Paris e já avisou algum aeródromo. Sente o Quilo Sierra Lima, presidente autorizado final 17, reporta na curta. Sente da presidente autorizado final 17, reporta na curta final, Quilo Sierra Lima. Sente o Sierra Charlie Echo, autorizado o acionamento, chamando para o pronto por táxi. Sierra Lima, tá sendo avistado, livre pouso, pista 17, vento 140 graus, 079. Sente, livre pouso, Lima. Voo 967, autorizado alinhar e decolar, pista 90, vento 140 graus, 079. Sierra Lima, solo 10, recebeu intenção de pátio? Frente livre à direita, frequência livre estacionar. O 1967, confirme pronto para decolagem? Thank you. Doutor Salvador, boa tarde. Gol 209, ponte certo. Gol 209, mantém ponte certo. Salvador, copia 11-07. 11-07, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Onça 07.